muito agora. Tenho certeza que vais gostar. Eu quero ouvir embaixo no grito. D'écouter As Bombocas, Roda Roda Cabecinha. Bonjour à tous et à toutes, il est 17h21 sur Radio Arc-en-Ciel. Donc voilà, vous êtes avec Manu dans l'émission Descouverte. Nous allons passer deux heures ensemble, de 17h à 19h, à écouter de la bonne musique portugaise et pour faire oublier un petit peu la tristesse de ce qu'il y a en ce moment. Les fêtes approchent. Je sais que pour beaucoup, ça va être difficile de passer les fêtes en famille. Donc on va essayer d'oublier tout ça. Je vous invite à écouter Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM, mais vous pouvez aussi nous écouter sur Internet, sur www.radio-arc-en-ciel.fr. Et on va commencer tout de suite avec, comme on est dans les périodes de Noël, avec Alexandre Faria, O Natal é Festa. O Natal é festa, dá cor à nossa vida. Não há nada mais lindo que a família reunida. O Natal é festa, já vamos para a mesa. Queremos alegria e a lareira sempre acesa. Lembranças para todos, no pinheiro vou pôr. A neve cai lá fora, mas em casa há mais calor. Há risos de alegria e um brinde no final. E é esta a magia da festa de Natal. E é esta a magia da festa de Natal. Música.

carinho. E todos fazem tudo pra ninguém ficar sozinho. Esta quadra é perfeita, podem ver. Se fosse assim, todo ano é que ia ser. Um sorriso sempre pronto a surgir. E se fosse mesmo assim, nada mais ia pedir. Pois nesta quadra tudo tem mais sentido. Nesta quadra ninguém se sente perdido. Nesta quadra tudo dá. Nesta quadra tudo é feito com paixão. Não há um gesto onde não haja coração. Onde não haja um afeto, um carinho. E todos fazem tudo para ninguém ficar sozinho. Esta quadra é perfeita, podem ver. Se fosse assim, todo ano é que ia ser. Um sorriso sempre pronto a surgir. Nesta quadra tudo tem mais sentido. Nesta quadra ninguém se sente perdido. Nesta quadra tudo tem outro valor. Tudo é feito com amor. Tudo é bem melhor. Nesta quadra tudo tem mais sentido. Nesta quadra ninguém se sente perdido. Nesta quadra tudo tem. A Karina Eduardo Santana. É verdade. Todos nós que pertencemos à editora País Real, e por que não juntarmos todos nesta quadra natalícia em que realmente tudo é tão melhor, tudo é tão mágico. E lá está, juntamos o Eduardo Santana, a Karina, Xana Carvalho, Irene Costa, para alegrar, e a mim também, Andréia Portillo, para alegrar este Natal e não só, durante todo o ano. Para isso também podem procurar na página do País Real todas as nossas músicas, também pesquisar por onde é que vamos andar neste Natal, todos juntos, o que é maravilhoso também. Olha, tu és fantástica, porque falas sozinha, nós não temos que perguntar nada. Desculpa-me. É ótima, diz logo não, tudo. Não, assim é que é de seres tudo. Grande tema. Olha, mas eu tenho aqui uma pergunta para fazer a cada um deles e tu depois podes boa. Continuar okay, a isso. Então lá. Por exemplo, se tivessem esse poder, Eduardo Santana, o que é que tu mudarias para tornares este Natal ainda melhor? Olha, paz principalmente no mundo, que é isso que está a faltar. Espero que o povo se una cada vez mais, aqui em Portugal também. Nos momentos difíceis todos nos lembramos realmente de nos unirmos, mas depois no resto do ano somos um bocadinho desligados. É importante que não seja só em tempo de fogos e em tempo de Natal que a união impera. É importante que isso aconteça todos os dias, se um vizinho ao nosso lado tiver um problema, que a gente vá lá e possa ajudar. Muito bem. Karina, e tu? Faço das palavras de Eduardo, das minhas palavras, que durante todo o ano nós procuremos a paz e sem dúvida alguma, a generosidade também, que eu acho que é muito importante. Nem mais. Agora vou para esta aula. Irã. Eu só peço uma coisa. Então. Saúde para todo mundo. Bora. E força para poder continuar com o bicho em pé. É o mais importante. Saúde. Oxana, depois disso, a saúde, essencialmente, mas paz e muita união, e que nós, vou apanhar aqui a deixa do bicho, mas que possamos continuar a dar abraços muito fortes a todos aqueles que amamos. Andréia, muito rapidamente, tu? Muito carinho, muito amor e muita alegria. Ei, que olha, precisamos. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada. Vamos voltar a ouvir meus queridos. Obrigada. Até já. Até já. Obrigada. Até já. Até já. Obrigada. Oh,

Donc c'était Roberto Carlos, Amour sans limite, une très jolie chanson, donc, comme je disais en début, que je dédiais à ma femme. Pour nos 38 ans de mariage, j'espère qu'elle n'a pas oublié, c'est aujourd'hui. Voilà. Et on continue avec Agathe, souffrir, sourire et soignare.

quero mais.

perfeito. Elisir é um encanto. Isto é mesmo bem feito. Tem orgulho nos seus filhões. E eu compreendo bem. Ele é muito trabalhador. E eu tenho orgulho também. E se ele confia em mim, you de boca em boca. Toda a gente quer tocar a guitarra, mas o disco quase